642, decola 57, controle 1935. 1935, outro daqui a pouco, 6142. Boa tarde, Xenai 1942, decolado, saída pouca, cruz agora 1500 metros. Boa tarde, 6142, 350, saída pouca. 6142, 350. Alternado com fim. Xana 213, táxi autorizado via Pátio 1, na linha de Alfa, ponto de espera da 10 Torre, 1862, altímetro no 0 no 3. Índia, Pátio 1, Índia, Alfa, 286, obrigado, bom trabalho. 326? 286 com a Torre, 6326, obrigado, boa tarde, senhora, bom trabalho a todos. Torres Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6326 no localizador. 7326, cheque trem livre pouso, vento 140 graus, 109. Livre pouso 6326, já lhe informo, baixo travado, senhor. Minha 315, cruzo nível 1950, chame Recife agora, frequência 1251, alterno 33, decimal 25. 251-3325, bom dia, obrigado. Livre pouso, 6326, grato. Torre, boa tarde, 6213, o Chané, pronto, pode esperar. Eficiente, mantém a posição. Mantém a posição. Autorizado alinhar e manter 6213. 6213, autorizado alinhar e manter. 6326, solo 02, direito 129, solo. Direito 129, com solo 6326, boa tarde, Tiago. Solo Salvador, boa tarde, 5241, seguinte da Papá para Montes Claros. Trip 5241, qual é a hora do ABT? Aguarde LS X-Ray, pista 90, ajuste 0093, TAM 3154, acende a identificação. Ciente, descendo Mari, para o 050013, o ILS X-Ray da 90, TAM 3154. Livre decolagem 6213. P5241 é Arbor direto. Direto. Ah, já posso pagar a cópia, já tá pronto? Pronto. Trip 5241 autorizado Montes Claros 200 direto, decola da pista 10. Primeira curva direita na saída Arbor direto, Vitória da Conquista. Controle 11935, transponder 5410. Autorizado para Montes Claros, nível 200, direto, de cola da 10 com curva direita, saída Arbor, direto, Vitória da Conquista, controle 1935, transponder 5410 para o Felipe, 524. O 241 não está correto, chama o posicionamento. Chamará. Júlio 3, decola 04, controle 1935. 1935, bom trabalho. 685, alterno 33, decimal 65. O Xanem 6142. 1-2-6-8-5, 3-3-6-5, 6-1-4-2. Salvador, boa tarde, 6213, o Xanem. Xanem 6213, contato, submantém nível 360 no cedo da EL, lida após bridge. Euleda após bridge 360 autorizada. Quanto o senhor autoriza da Euleda? Autorizado direto Leda. Direto Leda, 6213. De azul 4065. 4065 copia. Pronto, cópia 4065. 4065 Campinas autorizado 360 via peso 16. Decola da pista 10, primeira curva direita, na Dael Leta Bridge. Controle 11935, o transponder é 5162. Autorizado Campinas, nível 360. Decolando a pista 10, curva direita, Dael Leta Bridge. O controle 1935 e aciona 5162, o azul 4065. Azul 4065, você agora puxa o estacionamento? Chamará a posição 8, 4065. Entendi. Lima Kilex está pronto para iniciar lançamento. Teve lançamento, repete para descida, Lima Kilex. É, isso aí. Controle Salvador, boa tarde, boa noite, 07, copiou informação, papá. Boa noite, 07, desse mantém nível 040 na chegada a Man, pois não, na chegada a Ponte, guarde a LS X-Ray, chama 013, boa noite, 07, sem identificação. Acionou identificação, desce, chegada a Ponte, 013, final e LS X-Ray, voo 180. Para a descida, o Lima, aquilo é X-Ray. Baixo Salvador, 6213. Lima, aquilo é X-Ray, deixa para o tráfego, reposta cruzão 3000 em descida. X-Ray. Cão 3154, desse mantém 2000, autorizado sinal LS. Procedimento. Descendo para 2x3, autoridade LS, não 3, 1, 4. Controle Salvador, Otávio, está passando Romeu até Oscar. Tango Romeu até Oscar, é controle possível. Está passando Romeu até Oscar na 300, passando Conde, ingressando na sua terminal. Mantém a regra de boa visagem, após para a descida, ajuste no 013, Romeu até Oscar. Em condições visuais, chamada para a descida, Romeu até Oscar. Frequência ali para o coordenador 100, pouso, Lima, Quebec, questão. Quilo Quebec Serra, desça para o tráfego, frequência ali para o coordenador 100, pouso, Quilo Quebec Serra. Lima, Quilo X-Ray para a mudança de frequência. Frequência livre, bom pouso, Lima, Quilo X-Ray. X-Ray, grato. Romeu, eu acho que irá prosseguir pelo continente ou pelo litoral na... para pouso, para prosseguir para Salvador? Romeu, até o Oscar, senhor, na presente, após chegar em Salvador, solicita sobrevoar a cidade, queria coordenar com o senhor como era que faríamos para que eu pudesse ingressar no corredor Axé, Bonfim e retornar para pouso em Salvador. Sente, após para a descida mais próxima para a coordenação, Romeu Teórico. Afirmativo, reportará para a descida e coordenação, Romeu Teórico. Xanel 6213, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 33, decimal 25. O Xanel 6213. 1251, 3325, Modrão. É. Alô, Salvador, boa tarde. Gol no 649, ciente da Papá. Gol no 649, Léo autorizado. Confirma o nível? 240, gol no 649. Gente, no 649 autorizado para Léo, 240, via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva direita na saída da Euleda. Controle em 1-9, decimal 35. O transponder é 5401. Vem de 240 para Ilhéus pela Golf 677, decola da 1-0, curva de direita, da Euleda 5401, no transporte 19-35, gol no 649. No 649 está correto, chama para especulacionamento. Samará, gol. Estabilizado, tá 3154. Uno 186, tem uma pouso. 186, obrigado, mano. Salvador, azul 4065, pushback, acionamento 08. Oi. Azul 4065, puxa acionar? 4065, puxa aciona no 08. Então 3954, uma milha para a Serra. 3154, livre o pouso, pistola 01, 00 graus, 109. Livre pouso, tá 3154. Noite 07, desça para 2000 pés, está autorizado ILS, reporte localizador estabilizado. Boa noite 07. Desce para 2000, autorizado ILS, reportaria estabilizado, gol no 807. Desça para 2.500 pés, Romeu Teórica. Gente, descendo para 2.500 pés, Romeu Teórica. Só confirmando, se eu quero ingressar no corredor Axé Bonfim ou é Bonfim Axé? Seria corredor Axé Bonfim. Ok, ciente. Prossiga descida até 2.500 pés, aguardando o cruzamento do campo. Romeu Teórica. Ciente, descida para 2.500 pés e aguardando o cruzamento do campo, Romeu Teórica. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4790, frente da Papá para prosseguir no destino, estamos atendendo o 50. Boa tarde, Pantanal 4790, acione identificação dessa via, chegada a Mari, para 2000 pés, altímetro no 0 no 3, número 3 na aproximação, Pantanal 4790. Batismo, terceira via, para o 2 no pés, com no 0 no 3, 4790. de Salvador, boa tarde, Azul 4032, está mantendo 150 na aproximada. Boa tarde, Azul 4032, acione identificação, desça até o nível 050, chegada a Mare. 050 na Mare, 4032. Três, um, cinco, quatro, solo, um, oito, direito, 219, solo. 1219, 3154. Um minuto de autonomia, alterna Galeão para o táxi. Azul 4065, sintaxe autorizado via Pati 1, no Índia e Alfa, por ponto de espera da 10, chama a torre. 118, pressão 612, altímetro 10 no 3. 10 no 3, ajustado, livre táxi, pátio. Índia Alfa, ponto de espera no 0, torre 1186. Azul 4065, uma boa tarde, bom trabalho. Obrigado, o senhor também. Solo, Salvador, olá, boa tarde, tá 3154, está na Alfa. 3154, Alfa Juliette, do Pátio 3. Gente, Alfa Juliette, Pátio 3, está na 3154. Gente, foi informado Juliette, eu cotejei Juliette, o TAM 3154. Negativo, aquilo para o pátio 3, por favor, ingresse à esquerda, vai contornar e vai ingressar no pátio 3. Positivo, vai ingressar via Juliette agora por lá na esquerda e ingressar no pátio 3, do TAM 3154. Estabilizou, baixado, checada, avistando, voo 1807. Torre 1186, Bomboso. Obrigado, voo 1807. Salvador, boa tarde, Oxané 6314, contigo. Opa, Oxané 6314, tinha identificação, esse mantém o 070, na chegada Mare, Guardiola Sexuri, pista no 0, ajuste no 093. Oxané 6314. Pro 070 na Mari 1013. É isso aí, você falou? Ajuste 1013, descendo até o 70. Maravilha. Torre Salvador, boa tarde. 4065 azul, ponto de espera pista no 0. Pronto para a decolagem, visual 49 na frão. Eficiente, mantém a posição. Mantém a posição, 4065. Turnos autorizados, 4790. Autorizado final do procedimento, Pantanal 4790. Autorizado, 4790. Azul 4032, desse mantém a 2000. Para 2000, 4732. Azul 3192, desse mantém a 3000. Serena tem 3.193. Trabalhar e manter o azul para 065. A linha mantém pistão no 04065 azul. Canal 4790, chame torre 1186. Põe 1286 para o canal 4710. A bordo 2:30, alterna Aracaju. Está alternando? Estamos no trabalho. Ciente, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Guardando, 4790. 807, solo 24, 129, solo 19, 87. Azul 4065, livre decolar, vento 150 graus, 109. Livre decolagem 4065 azul. 1807, livrou? 1807, Alfa Juliette pro portão 06. Alfa Juliette pro portão 06, 1807. Desce, mantenha 4000. Pra 4000 pés do Chanel 6314. Paulo Salvador, boa tarde, Oceané 6327 para Ilhéus, nível 240. Oceané 6327, Ilhéus, autorizado no 240 via Golf 677. Decola da pista 1-0, primeira curva direita na Dael Leda. Controle em 1-1935, transponder 5414. Autorizado Ilhéus, nível 240 via Golf 677. Decola da 1-0, curva direita, saída da Dael Leda. Controle 19935, transponder 5414, 6327. Número 6317, está correto, chama para puxar relacionamento. Chamar para puxar relacionamento, 6317. Está visual calonave decolando, baixando travado, está correto. Terrível pouso, vento 1, 40 graus, 1-0, 4710. Terrível pouso, 4710. Azul 4065, decolou 27, controle 19, decimal 35. 19-35, bom domingo. Salvador, Azul 4065, boa tarde. Boa tarde, contato, estou mantendo nível 360 na saída da El, Leda, pós-bridge. Da El, Leda, bridge, 360 ao nível, 4065.